cabeça de dinossauro. Cabeça, cabeça, cabeça de dinossauro. Passa de mamute. Passa de mamute. Passa, passa, passa de mamute. Espírito de porco. Espírito de porco. Espírito de porco.